Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje traz mais uma joia rara. Trata-se do álbum de Maurício Maestro com a participação de Naná Vasconcelos, de título, em inglês, Upside Down. Dedicaremos dois programas a esse álbum e este aqui é o segundo. Começamos com a música que abre o álbum, Horizonte, uma composição de Maurício Maestro. A minha vida está em seu início. Eu vou surgindo por trás das coisas mortas. Todas as portas aos poucos vão se abrindo. Não é difícil achar uma saída. Eu sei que o meu caminho é longo. Eu sei que o meu passo é lento. Eu sei. Upside Down é um disco que começou a ser concebido e construído nos anos 70, com a parceria musical de Maurício Maestro e Naná Vasconcelos. A ideia foi germinando, maturando, e a finalização e o lançamento se deram ao final de 2011. É um lançamento da gravadora inglesa Far Out e de seu produtor Joe Davis, apaixonado pela música e pelos músicos brasileiros. Far Out lança mundialmente os artistas brasileiros Joyce e Marcos Valle, entre outros. Maurício Maestro nos traz um disco muito bem produzido, com composições, arranjos e sonoridades originais. Confira em Tango Brasileiro mais uma faixa de Maurício Maestro. Se alguém não conhece ainda Maurício Maestro, ele começou sua carreira no Momento 4. Hoje, além de sua carreira solo de compositor, arranjador e intérprete, Maurício é também membro e fundador do quarteto Boca Livre. No disco temos, além do parceiro Naná Vasconcelos, as participações de Kay Lira, João Carlos Coutinho, Yura Hanevski, Paulo Guimarães e uma formação de 12 músicos de cordas. Ouça Ciclo da Vida, mais uma do Maurício Maestro. Calma, canção, calmaria. Fogo no céu anuncia. Vento, vazão, ventania. Varrendo o chão, limpando a terra, encerro o ciclo dessas folhas caídas do outono. Triste visão de abandono, transformo o frio. Faz brotar o grão do qual então irão nascer as raízes de novas verduras, se entrelaçando no solo, bebendo a school.